um disco que por aqui nos tem provocado sentimentos contraditórios. Gostamos de um bom disco de rock, mas este às vezes faz-nos lembrar a inquestionável grande banda que foram os Television. Chris Forsythe, acompanhado pela Solar Motor Band, o último trabalho Intensity Ghost, e ficámos precisamente no início desta orelhestre de hoje com o tema-título. Bem-vindos a todos, continuamos agora com música tropical, apropriada para quem passa as festas no Hemisfério Sul. A música é do sul da América, mas os intérpretes são do norte, pelo menos a descendência é do sul, mas eles vivem todos em Los Angeles. São os Jungle Fire, o álbum Tropicoso, e soou por aqui no início da primeira hora da orelhestre de hoje, Firewalker. E prosseguimos com Burial X, o projeto de Clay Ruby e o último álbum para esta aventura que tem como título The Aerophant. Ficamos com o tema que o encerra, The most foolish son is always the oldest one. Thank you. today latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Orelha extra, canal auditivo suplementar, primeira hora, foi editado no mês passado, mais propriamente no dia 18, uma compilação de um dos grandes músicos de todo o sempre, pelo menos aqui para nós. Falamos do britânico Robert Wyatt, a compilação chama-se Different Every Time. São dois CDs, o primeiro traz temas não só de Robert Wyatt a solo, mas também das suas duas bandas, os Soft Machine e os Matching Mole, do qual foi parte integrante, e o segundo CD traz temas de Robert Wyatt com variadíssimas colaborações. Obviamente que vamos ficar com aquele que, ou com aquela que consideramos uma das melhores canções de sempre, não sendo de Robert Wyatt. A interpretação do mesmo é simplesmente sublime. Nós, cada vez que ouvimos esta canção, não pode faltar por aqui o arrepio. E falamos, claro, de Shipbuilding. Is it worth it? A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of the shipbuilding. With all the will in the world, diving for dear life, when we could be diving. Within weeks they'll be reopening the shipyard and notifying the next of kin once again. It's all we're skilled in. We will be shipbuilding. With all the will in the world, diving for dear life, when we could be diving for pearls. Tema escrito em 1982, durante a Guerra das Falklands, por Clive Langer e com a letra de Elvis Costello. Obviamente que a grande interpretação é de Robert Wyatt. Shipbuilding, incluído na compilação, duplo CD Different Every Time. E vamos ouvir ainda um outro tema. O Shipbuilding encontra-se no CD2 e vamos ouvir do CD1 também um tema inesquecível do grande Wyatt, Free Will and Testament. Given free will, but within certain limitations, I cannot will myself to limitless mutations. I cannot know what I would be if I were not me. I can only guess me. So when I say that I know me, how can I know that? What kind of spider understands arachnophobia? I have my senses and my sense of having senses. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. February. skies and tombstone morrows, fire's tie as I wait for thee. Heaven sent me to your doorway without the right key. Now recente The Innocents, ficámos com February Skies. Minutos finais da primeira hora de Orelha Extra, ainda tempo para The Go-To Beds, Poor People Are Revolting. New York's alright if you can get your dick suck, collegiate display a post-classic head fuck. I know. The Go To Beds, o longa duração tem como título Poor People Are Revolting. Ficamos com New York's Alright e Wasted on Youth. Já tratava também a ver discos, sim, no plural, para Ian Hodgson, que, como sabem, assina Moon Wiring Club. Edição em vinil com dois temas, um do lado A e outro do lado B. E depois também edição em CD. E tanto uma edição como a outra não trazem os mesmos temas, como já é habitual. Chama-se Leprechaun in Pleasure Gardens. Por aqui o CD com 22 temas. Vamos ouvir dois deles, Peripheral Peacock e That's the Ticket. Depois ainda, Nat Collette and Wire Walker de Networking in Purgatory. Final da primeira hora de Orelha Extra. We'll be right back.

Não conhecemos mais nada igual a isto de momento. A excelente dupla Black Spirituals, Zachary James Watkins, eletrónica e cordas, e Marshall Trammell na percussão. O álbum chama-se Off Deconstruction. Tem apenas 3 temas. Este é o primeiro, cerca de 20 minutos, de título Radiant. Orelha Extra, segunda e última parte. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done, man? Don't see how it done, man. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Truth exists. Who is this? Who am I? What is this? Truth is this, that it lies. Truth exists. Último Aerial Pink, pom pom, ficamos com Lipstick e Put, ou melhor, Put Your Number in My Phone, e o regresso de Emily Bean Blossom, enquanto Ruby Frey. O disco intitula-se Grackle e o tema que já ouvimos, Carry Me Down. Thank you. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Recente trabalho para o suíço Anthony Cedric Vougneau, álbum conceptual sobre um grupo de ciganos extraterrestres perdidos no planeta Terra, chama-se Le Clan de Guimauve. Ouvimos La Naissance de Cambrioleur. Sun comes up on my dreams to waste it. Lift my head from the flower bed. Her lips so sweet from the things I've tasted. Wish that I could get you out of my head. A heart not broken, one demanded. Nothing gained, so nothing lost. I could have fly for a the ending. Well, I won't pick those petals off. Just kept on stopping to smell the flowers. Curta e dura a popa dos já históricos The Primitives, seu último trabalho através da espanhola Elephant Records, chama-se Spin o Rema. Desta vez o tema foi Petals. Esta é a última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e de seguida os nossos, ou melhor, as nossas adoradas XX. Maybe I've changed, I don't worry. Bring me down. I used to cry, cry, cry. Now I don't remember why. I just never wanna hear that sound. You tell me that us. You tell me that it's what you get. You're gonna get it back. I've been the object. Whoa. Nessa praga que por aí há das listas dos melhores discos do ano, mas se o fizéssemos, este estaria por lá de certeza. É um disco que marca indiscutivelmente o ano que agora termina. Chama-se Rips e pertence ao trio XX. Ficamos por aqui com How You Got That Girl. Há mesmo discos que não têm prazo de validade. E apesar de soarem a coisas do passado, são mesmo presença, ou irão ser mesmo presença no futuro. Calling all aliens, Orelha Extra. São os Skull Defects do EP 5 temas Street Metal. O tema foi Mission. E ao final da Orelha Extra de hoje, também a última emissão para este ano 2014, os desejos de umas excelentes, boas festas para todos vocês. Até ao fim vamos ficar com Jenny Val and Susanna de Meshes of Voices, I Have Walked This Body, e depois ainda Aphex Twin de Cyro. Tchau, até para o ano.